CD Top Melody. Esse é o original. Eu danço, você dança. Todos curtem o melhor CD de Melody do Brasil. O melhor CD de Melody do Brasil. Quero ganhar o teu amor, mas meu passado pode me condenar. Vou falar do que passou, só pra eu lhe pedir uma chance, baby. Eu vou provar que eu mudei por causa de você. Ao verdadeiro amor vou me entregar. No passado fiz mulheres chorarem de amor. Não levei a sério que na verdade meu amor. Você mudou tudo, até meus defeitos, eu juro. Eu juro que mudei, eu mudei, eu mudei. Eu juro que mudei, eu mudei, eu mudei. Eu juro que mudei, eu mudei, eu mudei. Eu juro que mudei, eu mudei, eu mudei. Vem com ele, o impetuoso do Pará, DJ Black Mix, é show! Banda 007. DJ Maluquinho e seu batidão. Tô sozinho aqui, tô sem noção. Encontrei as nossas fotos caídas pelo chão do celular. Eu até tentei te enviar uma mensagem te pedindo pra voltar. Eu também. com.br. Escrevo histórias de amor, pequenos versos que me corroem. Em cada palavra, meu coração sente saudade. A maior referência em melody.